Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicante, está começando sua dose de capirotagem. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos averiguar dos mistérios. É, quando você escuta e o bode não canta. Não, como é que é? Quando o bode canta e você não escuta? Quando... Eu não sei. O bode canta? O bode canta. Você nunca viu o bode cantar? Até já. Olha aí, ó, tá vendo? Tá se fazendo de louco. Pra me ajudar também aqui ele, nosso queridíssimo Marcos Keller. Frater Brown pra vocês agora. Sou o Mano Brown mágico. Quem me dera, hein? Caralho. Caraca. Pretencioso, pretencioso. Queria muito, hein? Queria muito. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Pozzolacqua. Tudo bem com vocês? Eu não pensei numa frase de... Olha o carro do ovo! Olha o carro do ovo! Olha o carro do ovo! 30 ovos, 10 reais! Pega o ovo lá, Lívia! Saudade de morar numa rua que passava o carro do ovo todo dia! Você tem certeza disso? Ah. Não, mas o cara era mó gente boa, sério. Ele era muito joia. Saudade. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Aqui passa o carro do ovo... O carro do produto de limpeza e o carro da pamonha. Olha aí. É tipo um snow piercing de acessórios pra casa. É um cada dia da semana. Ah, tá. Achei que eles vinham colado um atrás do outro. Eu acho que é o mesmo cara, ele só troca o que ele tá vendendo. E temos aqui duas convidadas especiais pro tema de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre a magia que nem sempre, ou quase nunca é abordada, na verdade, né? Porque a gente vive hoje numa questão, a magia é muito eurocêntrica, né? É muito, muito branca, é muito elitizada e tal. Hoje? Hoje. Eu vivo no meu hoje, assim. Não tenho, respondo quanto aos outros. Isso aí. Os outros hoje. Os outros hoje. É, de hoje só. É... Os últimos 1.500 anos. 1.500 anos? Mas Jesus não era branco? Jesus é anterior a 1.500 anos. E não era branco. Nem não existia branco em 1.500, antes de 1.500 anos. Mas a magia não era elitizada. Mas os brancos não sabiam que era branco. Só achavam que eram pessoas, não sabe? Entendi. E então vou apresentá-las. Primeiro, de perguntar também de qual caravana. Pan, e aí, tudo bem? Tudo bem. De Osasco. Alô, Osasco. Os. Tem vikings lá? Tem, pior que tem bruxas também. Só pra saber. Eu falei pro pessoal que eu tinha ido no rolê viking de Osasco nesse fim de semana e ninguém acreditou em mim. Gente, eles existem. Olha, eu sei, a gente gosta muito deles. E temos aqui ela também, queridíssima Ananda. De qual caravana você é? Zona Leste, Poá. Olha Poá, aí. São Paulo. A gente tem uns ouvintes de Poá. Eu, inclusive. Eu tô aqui tentando fazer a fina, mas eu tô aqui, tipo, muito tiete por dentro, assim. Ah, tô aqui! Total. Eu vou fazer a fina. Mal sabem vocês o que acontece. Blazer. Se vocês soubessem o que acontece nessa mesa, vocês estariam enojados. Enojados. E estariam mesmo. Principalmente com esses microfones, né? Anticorpos. É, e a gente vai falar bastante sobre... Existe magia na periferia? É, o que você faz? É só terreiro? O que dá pra fazer? Deixa eu começar xingando? Não. Com certeza. É só depois. Tá bom. Só depois dos recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tem um recadinho da Penumbra. Escuta só. Depois de um longo e tenebroso inverno, a Penumbra vai voltar à velha forma. Lives, lançamentos, grupos de estudos e tudo mais. Fique de olho e acompanhe. E no próximo episódio do Magicando, é certeza que vai rolar uma novidade quentíssima. Beijo do bode. E por falar em macumbaria, a gente vai ter aí dia 13 e 14 de junho, o curso de runas. Yes! Pra você, fica ligado na cidade de São Paulo. Cursa e Ju se unem, tal qual os Super Gêmeos Ativar, para ministrar esse curso maravilhoso pra você que quer mergulhar na arte nórdica de oracular e outras cositas mais. A gente ainda não começou a venda de ingressos, mas a gente tá avisando pra você ligar os motores, começar a separar seu dinheirinho, que a gente vai começar a venda em breve. Então, fica de olho, esse ano de 2019 tá com tudo e não está prosa. Então, bora lá pro episódio que ficou maravilhindo. Bora lá. Então vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, eu acho que é bom apresentar nossas convidadas, porque quando a gente chama alguém aqui, geralmente é um tema específico no sentido de, por exemplo, vamos falar sobre Umbanda. A gente vai chamar um cara que frequenta a Umbanda. Se a gente vai falar sobre Enochiana, a gente vai chamar alguém que tem alguma experiência com Enochiana e tal. Então dá-se a entender que aquela pessoa tem algum arcabouço ali, né? Ou às vezes a gente chama o Grola. Por falta de opção. Por falta de opção. Por favor, Pan, de onde que você veio? Qual é o seu histórico? Vamos puxar essa capivara aí. Bom, eu tenho um Instagram, chamado Bruxa Preta, e lá comecei a relatar e desabafar um pouquinho sobre magia, espiritualidade branca, que você lê muito livro, acompanha muitos grupos e é aquilo. Cadê a galera negra? Cadê a galera LGBTQ+? E então eu trouxe isso pro meu perfil, naquela esperança de que não se assustassem. E não se assustaram, se identificaram bastante. Algumas pessoas até vieram: caramba, por que você não falou disso antes? E eu fiquei meio, putz, eu não sabia que, né? Todo mundo tava com esse incômodo. E é mais por uma questão de que, desde que eu comecei a estudar sobre magia, bruxaria, eu sou muito, assim, questionadora. Então eu ficava questionando os grupos que eu participava, a galera da Winca, assim, irrita um pouquinho. E foi quando eu resolvi dar vida aí pro perfil e questionar e debater e trazer isso à tona. Entendi. Então acho que a gente pode falar que você segue uma linha de bruxaria. Então, a minha bruxaria eu descrevo como marginal, né? Porque é aquela de que as pessoas não desconhecem, mas ela existe. Eu venho da periferia, eu moro na periferia e a gente tem que se adaptar. Às vezes não tem como trazer um altazão, aquela coisa toda montada, então você se adapta. Então a minha bruxaria é essa, é periférica. Entendi. Então, comprar aquele uísque de R$700 porque a entidade tá pedindo. Sem condições. Não, fiar pingas. Aquela garrafa de gin. Eu sou taróloga também, basicamente. Ah, né? Legal. A gente lê umas cartas. Entendi. Tá escrito lá: cinto de couro de leão. Aí você faz igual o Kelly, pega o carro, atropela uma capivara e faz o de capivara. Logicamente. É isso. Entendi. Muito bom. Tem que trabalhar com isso. Tem que improvisar. Exatamente. E, por favor, agora, Ananda, você. De onde que você vem? Bom, eu venho de um contexto periférico também, de Poá. Nasci, cresci lá. Morei um tempo em Mogi, mas acabei voltando agora. Fui criada compulsoriamente dentro do catolicismo, mas é muito louco isso na periferia, que por mais que haja essas religiões hegemônicas, assim, né, cristãs, também existe muito misticismo, que é uma coisa, acho que é muito inerente da perífola, antes de você já aprender a conviver com terreiro, com centro kardecista, com benzedeira. Por mais que eu tenha tido uma criação católica, não vou dizer ortodoxa, porque a minha mãe, embora ela seja muito conservadora, ela é catequista, inclusive, ela nunca me proibiu de frequentar outros lugares. Minhas tias, que eram da Umbanda, ela me deixava em festa de Cosme e Damião, etc. Me levava em benzedeiras quando precisava. Então, eu cresci nesse universo com nada de ser esquisito pra mim. Não havia proibição, mas havia aquele: olha, a sua religião é essa daqui, você pode frequentar, conhecer, temos que aceitar todos como são, porque acho que a minha mãe, ela é a síntese do que um cristão deveria ser, sabe? Tipo, ela acolhe a todos, por mais que ela discorde, enfim, tem essa postura mais acolhedora, mais amistosa, enfim. E já nessa época eu comecei a me interessar por coisas que não eram da igreja, por práticas que não eram da igreja. O lance da benzedura, né, sempre me chamou muita atenção. E era muito doido, porque são vários tipos de benzimento diferente. Tinha as tiazinhas que benzia da igreja católica, tinha as tiazinhas do candomblé, e eram práticas diferentes ali. Eu ficava fascinada com aquilo. Tinha, inclusive, uma benzedeira que era empata, né, que a gente fala, que ela vinha com as ervas e ela sentia o que a pessoa tava sentindo. Então ela tremia, né, se jogava no chão, sentia toda aquela dor. Minha mãe morria de medo e morre de medo, e eu já criança achava aquilo, tipo, meu Deus, é fascinante, tá ligado? É o máximo, assim. E aí comecei a flertar com magia do caos quando comecei a ler Constantine, comecei a ler Hellblazer. Porque foi muito doido também, acho que a gente podia, sei lá, fazer um parêntese pra falar só disso, né? Tipo, a galera da periferia Facom faz isso, né? Falar de cultura geek nerdice na periferia. Eu tive contato com Monstro do Pântano e Hellblazer, foram os primeiros quadrinhos que eu li na vida, porque uma tia minha gostava muito do selo Vértigo, da DC e tal, e eu herdei dela. Então era assim, era uma literatura... Era um pouco pesado uma criança ler isso, né? Eu comecei... comecei a ler acho que com 8, 9 anos. Sim, sim. Já tava fazendo pentagrama com macarrão, mijando entrada a porta. Eu não entendia muita coisa na real, tá ligado? E lia com puta cagaço da porra, assim, lia com puta medo, mas aquilo me fascinava, me chamava de alguma forma, né? E dali comecei a brincar de fazer magia. Sempre morei em quintal com mato, secava planta, fazia poçõezinhas, né? Enfim, isso nunca foi tirado de mim, assim. Nunca foi proibido pela minha mãe. Até porque eu acho que ela não levava isso muito a sério, mas eu comecei a levar depois de um certo tempo. Entendi. Muito bom. Cara, a gente tem então duas pessoas com criações completamente diferentes, né? Então aqui a gente já começa a contar um pouco com essa diversidade que existe, porque é aquela coisa, né? Ah, o que é magia de periferia? Magia de periferia é terreiro? É umbanda? É candomblé? Não necessariamente. É quimbanda? Não. Não. Queria saber o que vocês acham quando alguém diz isso. Um absurdo. Acho complicado. É complicado demais, assim. Eu tive uma discussão com uma amiga, porque ela é branca, veio falar, porque é engraçado, né? Toda pessoa negra ou quem mora em periferia já relaciona ou com a igreja evangélica ou com o terreiro. Neopentecostal ainda, né? Pior expressão evangélica possível. E aí eu falei pra ela, olha, eu... Tô na periferia, sou negra, mas não necessariamente tô dentro de um terreiro. Não é como se eu não amasse terreiro. Amo uma macumba, mas eu falei pra ela, não é bem assim. E, assim, assumir pra pessoas que são ou estão ali naquele contexto social que elas, né, frequentam o terreiro, é racismo, é algo problemático, né? Então, ela, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque é assim, na hora as pessoas já relacionam com o contexto da social ali, né? Da favela, da pessoa negra, enfim. Tá, então deixa eu só entender, porque assim, eu acho que eu entendi exatamente o que é problemático da questão toda, mas eu acho que é bom deixar bem claro pro ouvinte, porque às vezes a pessoa tá escutando pra aprender uma coisa nova e às vezes é colocado de uma maneira dura, às vezes vai afastar a pessoa. Do tipo, ah, o podcast tá lacrando, né? Porque hoje tá na moda as pessoas falarem isso, né? Mas é problemático o ponto de vista quando você olha pra uma pessoa negra de periferia e automaticamente liga ela ou a um terreiro ou uma igreja. Subentende que ela seja dali, né? Que não tem um estudo, por exemplo. É, da mesma forma quando você olha uma pessoa negra, indígena ou não branca, já subentende que ela é de periferia. Não necessariamente, entendeu? É mais ou menos esse caminho aí. Isso. Você tá partindo do estereótipo que ele é racista. Exatamente, exatamente. É. Sim, sim. É a pessoa fazendo mau uso da estatística, né? E isso não é lacrar, gente. É só convidar a uma reflexão. É convidar a não repetir as mesmas informações para sempre, sim, né? Sim. É só isso. Não tem nada a ver com lacra. É educar. Exatamente. O nome disso é educar. Tem um brother aí, que eu não sei se ele quer que eu identifique ele nesse momento, que ele mora também numa perifona aí, lá pro extremo sul de São Paulo. Abraço, Pedro. Abraço, Pedro. E ele fala que lá a galera, em sua grande maioria, tá dividida entre o bar e a igreja neopentecostal, e que o terreiro acaba sendo uma forma de resistência. Sim. Mas não existem só essas opções de espiritualidade. Tanto que ele tem a galerinha dele que anda com ele e que faz as paradas, mas esse pessoal não é organizado de forma estruturada. Você não vê essas pessoas atuando. Elas existem embaixo da terra. É, então, existem outras espiritualidades na perifa, mas ninguém vê. Eu acho engraçado o Vinícius considerando bar uma forma de expressão da espiritualidade. Mas, e por que não? Se afoga a mágoa, você encontra respostas, é tudo ali, cara. Joga a sinuquinha. Transição com o divino. Tá tudo ali. É gnose até. Nossa, aquela galera lá. Que gnose? Você sai de manhã pra trabalhar, tá o filho da puta lá. Você chega, 6 horas da tarde, o cara ainda tá lá. O cara já entrou em gnose, saiu de gnose, entrou tá de novo. Tudo muito certo. O cara não oferece cerveja pro santo? Opa. Total, é um bom argumento. Se isso não é espiritualidade, eu não sei o que é. Exatamente. Tem muito católico que não oferece nada pro santo. Isso aí já tá mais espiritual do que muita coisa aí. Tá vendo? Né, gente? Mas isso é muito legal, porque realmente, se você for parar pra pensar, quando a gente fala sobre magia tradicional, a gente vai cair naquele debate velho, debate alta magia e baixa magia. Que todo mundo tá cansado, quem é do rolê esotérico, tá cansado de debater e tal, mais ou menos todo mundo tem opinião formada, mas eu acho que é bom também a gente falar um pouco. Baixa magia e alta magia, existe um pouco dessa separação por alguns grupos, que é dito que a alta magia é aquela magia super tradicional, a magia dos livros, né? A magia das grandes ordens esotéricas. É, que você precisa de todo um arcabouço intelectual e, enfim... Tem que aprender hebraico antes de fazer qualquer coisa. E tem uma coisa que é importante também. Ela é tão secreta que ela é secreta até para os europeus, né? Ela tem uma série de barreiras hierárquicas para você alcançar a verdade. Você chega lá no fim, não tem verdade por nenhum. Mas você tem toda uma série de hierarquias que são os guardiões da verdade no meio do caminho, né? Lembra da história que o Peu contou pra nós. De que o grande segredo da magia sexual, que era desconhecido até o final do século XIX, mulher goza. Caralho, é um segredo. Tem gente que não descobriu isso até hoje. Pois é, mas o ocidente inteiro não tinha descoberto isso até o final do século XIX. É, mas não sabe porque não atingiu o grau certo, né? Tem que ter um grau certo. Grau específico. Grau 69. Famoso rindo de nervoso. Obrigada, Ju. Risos nervosos. E se você fizer uma parada muito específica ali, pum, acontece uma coisa mágica. Mulher goza. É. Orgasmos múltiplos, tá? Olha. Eu tava vendo um texto na internet que é do século XX, acho que é de 1920, qualquer coisa assim, que o médico não recomendava o uso de máquina de costura, só recomendava uma vez por semana, uma sexta-feira. Por causa do exercício. Porque a pessoa tá lá mexendo a perninha, isso podia iniciar hábitos libidinosos e luxurientos. E não podia na mulher. Tec. Ficava mexendo aqui no pé, né? Só podia uma vez por semana. A cara da Ju de revolta. Meu amigo, pro senhor ver sexualização no sobe e desce do pedal da máquina de costura, colega. Você tá com probleminha? Nossa. Muitos. Se chama Sociedade Século XX. Freud tava certo. Tem nem 100 anos isso, né? 2019. Pois é, esse é o assustar, né? De pensar que isso aqui não é velho, né? Você não tá lidando com uma fala exatamente. Que é muito, muito antiga. Esse eu acho que a Ju falou da fala muito, muito antiga, a gente tem um ponto, né? Essa discussão de que há valor na baixa magia entre as... Calma aí, primeiro a gente precisa falar o que é baixa magia que eu não falei. Tá bom. Enquanto que a baixa magia seria o quê? Seria essa magia mais simpática, né? A magia que é feita e ninguém vê. A magia que, sei lá, a mãe bate naquela portinha escondidinha e é uma pessoa que lida com o material da terra, né? Intuitiva. Não tem, muitas vezes não tá escrito em um livro, né? Tem uma oralidade, né? Que vai passando de mãe pra filha. É uma magia muito relacionada às mulheres. Tá muito guardado numa coisa de mãe que cuida, avó que faz o chá, a matriarca que passa. Ela tá muito associada pra isso. Tanto é que... Sim. As vilas costumavam ter essa pessoa que era a xamã, a mulher que fazia isso. Sim. Também. Né? E baixa magia por causa desse preconceito, né? Porque não tá num livro, então não serve, né? Não tá num... Enfim, é uma magia que ela é... Não necessariamente, não sei se impura, mas é algo que tá lidando com energias baixas, né? Qualquer coisa alta assim. Alta magia, que é magia mais acadêmica? É mais ou menos isso que é a definição. Eu tô tentando entender. Alta magia é o que a maçonaria faz. Ah, entendi. Baixa magia. Baixa magia é o que você faz. Baixa magia a gente não precisa de tudo aquilo de. Não tem acesso, na verdade, aos paramentos, né? Sim. Exato, né? Na real, na origem do termo, a definição disso daí é relacionada aos objetivos. Você faz a baixa magia pra resolver um problema do cotidiano, você faz alta magia por aspirações ideológicas, não, é de... Iluminação. Iluminação, isso aí. De iluminação. Aí eu vou puxar uma fala de um seriado maravilhoso chamado Atlanta, que eu acho que vai se ilustrar muito bem isso. Eu não posso comer em setembro. Eu estou com fome agora. Exato. Eu preciso resolver o meu paranauê agora. Exatamente. Então, magia rules. Então, e a alta magia... A alta magia acabou sendo invariavelmente associada à elite, porque você não tem preocupações do dia a dia pra resolver nesse momento. Tá tudo certo. Sua vida tá tranquila. É o Crowley. Aí você pode pensar em iluminação. O Crowley podia se dar ao luxo de nascer rico, ganhar dinheiro da família e não trabalhar um dia sequer na vida dele, e ele só vai morrer pobre com 60, 70 anos. Fazendo baixa magia pra conseguir dinheiro. Pra caralho. Porque não tinha mais fonte de renda. E ele teve que se render àquela coisa que ele abominou a vida inteira, porque, ó, tomou na rabeta. Ele tem que se render. Ele teve que fazer magia pra ganhar dinheiro. Ele criticava isso pra caralho. Diferente, por exemplo, do Spare. Spare, tô sem grana. Dá um pedaço de papel aqui, Funny Cards, tarô. Tô querendo pegar crush. Spare já tava lá. Então, o Crowley abominava isso, né? De fazer magia pra pegar crush. O Spare já tava lá fazendo isso. O Spare queria, mas ele se abraçava. É que existe essa divisão e tal. E eu não teria problema da divisão se realmente fosse algo que não houvesse julgamento de valor. O problema é que existe um julgamento de valor atrelado, né? É assim. É, uma das coisas que eu fico pensando é quando surgiu essa definição de o que é alta magia e o que é baixa magia. Por que que isso que surgiu pra mim como dúvida, né? Por que a minha magia é baixa? Porque ela é improvisada ou se adapta? Por que que ela é baixa, sabe? Não, pra mim não é baixa. A terminologia é um pouco complicada, né? A pessoa que escolheu o nome alto e baixo escolheu muito mal, né? A pessoa que escolheu isso era alguém da alta magia. Com certeza, né? Que queria desvalorizar todo o resto. É, que falou a minha magia alta. Cara, você encontra muita coisa disso na sociologia, no Durkheim, falando sobre, e tem um cara chamado Fraser, que ele era, não é o Brendan Fraser. Que ele é muito legal, inclusive ele faz o robô do Doom Patrol. Faz o filme da Múmia também. Faz o robô do Doom Patrol. É fantástico. É, esse é o menor personagem dele. A DC não entra nesse podcast. Aqui é só o Vingadores Ultimato. Como não? Ela é DC no alto também, graças a Deus. Você tem minoria. Triste. Vocês somos três. Nem pra trazer uma Marvete, né? Somos três. Seu safado. Então, o Fraser, que ele escreveu uma obra escrita Ramo de Ouro. O Fraser, ele faz uma definição de que a baixa magia é a coisa mais pobre que tem. Que ele faz essa definição mesmo. Magia popular, ela é uma coisa vagabunda, é uma coisa de menor valor, é uma coisa nojenta, é uma coisa suja. Ele não usa esses termos, não sei o que ele quer dizer. Ele usa magia popular de forma pejorativa, porque total, não necessariamente é, né? Total. É legal magia popular. Não, eu acho que ela é mais útil do que a alta magia. Valeu pra vocês. A alta magia não serve pra nada. E aí tem a outra questão, que ele fala que aí a religião é um desenvolvimento da magia, que ela começa a se preocupar com valores universais e do desenvolvimento humano, que ele já tá falando, e essa é mais ou menos a alta magia. E por último tá a ciência, que abre mão de tudo isso. A gente discutiu isso no nosso primeiro episódio, sim, né? E o Fraser é um retardado. Assim. E detalhe, ele escreveu isso ao longo de 12 volumes. Nossa. Entendi. Não, é muito louco vocês terem falado disso, porque eu não conhecia essa distinção. Mas sempre me incomodou esse lance eurocêntrico na magia, de eu não me ver contemplado em nada do que eu consumisse sobre magia, tanto em quadrinho, quanto em filme, quanto em desenho animado, quanto em livro. É porque tudo que a gente consome é ranço do século XIX, que algum europeu idiota escreveu. E eu não sabia explicar esse incômodo. Hoje eu consigo, assim, mas na época não. E aí na época deu aquele boom, Harry Potter. Todos os meus amiguinhos liam, tava todo mundo inteirado naquilo. E eu li duas páginas, cara, eu não consegui. Sim. Não consegui. Ele teve que ser rico pra tá lá, né, cara? Você vê que... Eu não consegui acessar de jeito nenhum e eu não consegui explicar o porquê. Sim. Mais tarde eu fui entender que aquilo não dialogava comigo porque não fazia parte da minha realidade, do meu contexto, enfim, do meu dia a dia. Na verdade, assim, em vários filmes de bruxas e tudo mais, você não se encontra ali. Eu, pelo menos, por exemplo, Jovens Bruxas foi o primeiro filme que eu falei, tem uma bruxa negra, eu gosto desse filme. Mas tá ali meio que no sistema tá ali assim, da cota, né? Que eles colocam uma pra não abrir pra não abrir discussão. Exatamente. Ó, tem uma bruxa negra aqui, tá? Aceita. Sim. Mas vários filmes de bruxaria, e eu gosto desses filmes, até os ruinzinhos, eu gosto e eu não me vi ali. Então, é aquilo, não se ver representado na bruxaria, na magia, na espiritualidade. Nem na prática, né? Nem na estética, exatamente, né? Porque a gente, enquanto não branca... Em algum momento da vida mágica de vocês, fez com que vocês tivessem, nem que fosse um pensamento pequeno, tipo, esse bagulho não é pra mim, eu acho que eu vou pra outro lugar. Sim. Sim, com sim. certeza. Aconteceu muitas vezes, poucas vezes, acontece o tempo inteiro. Algumas vezes, mas é que a gente não consegue desistir da magia. Não, é um negócio que tá ali já dentro de você. Assim... Só é, né? Só é. É porque tem várias pessoas pra te testar no meio desse caminho, né? Algumas pessoas assim... Ai, por que que você tá fazendo desse jeito? Porque não é a tradição. A tradição não sei o quê. Eu respeito muito a tradição, gente. É importante, sim, mas... Poxa, não dá pra desvalorizar o contexto que a outra pessoa vive, né? Tipo, a gente... Nós temos realidades diferentes. Então, em vários momentos, eu me pegava pensando, pra que que eu tô fazendo isso? É que isso é muito interessante, porque isso entra muito no debate que a gente tem hoje em dia, século XXI, né, as portas aí, inclusive, mais à flor da pele do que nunca, tendo em vista os últimos acontecimentos políticos e tal. Mas que é muito isso, assim, pro cara que ele se considera alta magia, ele não se vê como problemático. E faz sentido ele não se ver como problemático. Afinal de contas, um cara pra entrar numa maçonaria, por exemplo, o cara não vai deixar de convidar uma pessoa porque ela é negra. Não vai ter um checklist que ela vai fazer, não, é negro, então não vai entrar. Então, pra ela, não existe um racismo envolvido nisso, né? Só que eu tava com um brother meu, que eu não vou revelar o nome, que ele tava numa reunião high ground maçom, né? Esses tempos aí. E ele falou, cara, tipo, só tem branco nessa parada, sabe? E como é que isso se resolve? Se resolve, né? O que que tá acontecendo? Qual é o problema, né? É preciso discutir, porque às vezes quando você levanta a discussão, a pessoa fala, ah, mas você tá de mimimi, é vitimismo. É porque você não estudou isso o suficiente. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a namorar na adolescência um menino Demolay, né? Meus pêsames. Foi. Cometi isso. Beijo Demolay. A Ju também namorou o Demolay? Namorei um Demolay. Gente, primeiro qual o problema de vocês, cara? Demolay são complicado. Virgens. Foi complicado. Foi de cavalaria, gente. Beijo Demolay, desculpa. Porque a lei... Desculpa a todos... Não vou pedir desculpa. Mas, além de ser Demolay, ele era um cara, já naquela época, adolescente, devia ter o quê? Uns 16, 17 anos, com um pensamento totalmente fascistinha. Então tava no lugar certo. E eu lembro que ele apontava várias coisas, porque eu já tinha um outro tipo de discurso, embora eu não entendesse muita coisa, mas enfim. E é engraçado que ele veio de um contexto de perifa também, né? Mas ele era Demolay. Ele apontava várias coisas também. Que ele falava que era frescura. Que eu falava, mas por que assim, assim, assado? Mas por que vocês não... Não, isso aí é frescura. Não faz sentido pra mim, cara. Mas tem uma parada que essa galera não percebe. É porque todo esse pensamento... Primeiro que o cara tá acomodado, né? O cara que tá acomodado, ele não percebe o incômodo do outro mesmo. Porque não dá. Sim, e eu nem culpo Existe você. Um exercício de empatia, né? E eu nem culpo você por não perceber, porque tá além da tua possibilidade também. Pode ser que o meu levante te incomode depois. Aí você tem a reação, certo? Mas tem uma questão de toda a construção de saber, né? Que você tem uma construção epistemológica, uma construção de saber, mas que ela vai marginalizando determinados saberes. Então, o saber importante é aquilo que o Papi escreveu, que nunca fez um feitiço, filho da puta. Chato pra caralho. Então, o mais importante é aquilo que o Crowley escreveu, que ele é um dandy rico do século XIX. O mais importante... Aí você vai, tá ligado? É só essa galera. Por quê? Porque é só eles que tinham grana pra fazer livro. É só eles que tinham como manter isso funcionando. É só eles que eram ouvidos. Então, acaba que você cria uma hegemonia de um discurso. Não tinha que trabalhar 10 horas por dia. Não tinha que trabalhar 10 horas por dia. É, mais do que isso, né? Tipo, os livros que o Crowley escreveu, aquelas tabelas loucas lá, realmente só poderiam ter sido escritos por um cara que não trabalhou a vida inteira, né? Que teve tempo pra juntar, compilar aquela informação toda. Não, mas eu tô nem zoando o cara, porque, tipo, se você for pegar... Eu não tô rindo. Tô concordando. Eu tô rindo da verdade. Eu tô lembrando do Goethe. Muita gente... tudo bem, escritor alemão, mas ele era muito envolvido no rolê magístico. Sim. E pouca gente sabe disso. Ele é um exemplo muito forte. A família era rica, ele trabalhava porque ele queria numa biblioteca. Que não era trabalho, né? Ele ficava lá dando rolê na biblioteca. Fala isso pro Luca Pessoa pra ver quem dá um tapa na tua cara. Que também não trabalha. Queria escolher trabalhar numa biblioteca, né? Poder escolher trabalhar numa biblioteca. E é muito real isso, cara, porque a família dele era rica. E ele só ficava cada vez mais rico, velho. Então ele podia... Ele tinha todo o tempo do mundo pra escrever sobre medicina, cor, literatura. Uhum. Dá, né? O próprio Crowley, mano, o cara teve tanto tempo que ele criou uma mitologia egípcia, né? Ele criou uma mitologia egípcia. Insatisfeito com a disponibilidade de fontes primárias. É. Ele inventou todo o novo conjunto. Que foi por muitos anos tido como o Egito ok. Foi agora que os egiptólogos sentaram e falaram, caralho, que porra é essa? E agora tentaram fazer uma nova mitologia egípcia naquele filme ruim, né? Aquele filme com... Deuses do Egito. É, que também... Mas aí, quem veio aqui veio é só otário, Vinícius. Desculpa. Eu vi. Então. Pois é. Tava implícito. Posso meter uma pergunta? Por favor, com carinho. Quem tá na periferia precisa de magia? Bom. Por quê? Nossa, que pergunta difícil. É, não. Estamos aqui pra foder o convidado. Posso ajudar? Posso ajudar? Desenvolvendo uma outra pergunta. Alguém precisa de magia? Posso. Eu acho que num contexto desfavorecido, que é a quebrada, né? Que é a perifa. É natural que se recorra à mística, cara. Porque é o que sobra pra você recorrer no meio daquele inferno, tá ligado? É o que eu pensei. A magia, assim, é o que a gente pensa. Putz, agora... Vamos pensar em praticar e colocar isso na nossa vida, porque o negócio tá difícil, entende? Tudo bem que foi um branco que escreveu isso, mas vou retomar de novo a fala. Magia é o recurso dos despossuídos. Exatamente. Exatamente. Tipo, a vida é o número de tudo, né? De igrejas e a quantidade de igrejas que existem na periferia, né? E que continuam sendo criadas a todo momento, é, né? No fim das contas, é tudo um pedido de socorro, né? Exatamente. Ah, tá uma merda, eu preciso recorrer a alguma coisa. Seja igreja, seja magia, seja... O bar. E pior que vem... Que é do lado da igreja, né? É. Quando o pessoal vai discursar sobre isso, esse lance da igreja, coloca, tipo, sabe... Perna longa de batom? Não, porque é a escolha da pessoa, não é mesmo? Porque se ela não quisesse estar lá, ela não estaria, não é mesmo? E não é bem isso, né, cara? Cara, pouquíssimas coisas, pra quem nasce num contexto de periferia, pouquíssimas coisas são escolha sua. Pouquíssimas mesmo. Você não escolhe onde você mora, você não escolhe seus amigos, você não escolhe... Ai, você escolhe não se envolver com o crime. Cara, tem gente que não tem direito não a essa tem. Escolha. O entretenimento exatamente. Que você consome, você também não escolhe. Você não escolhe é o que chega entretenimento. Até então, aí é um dos pontos que eu acho que magia é importante. Magia, ela vai te dar autonomia pra você perceber que você pode fazer escolhas. Que é uma coisa que a gente não... Porra, eu demorei anos pra perceber isso. Pra perceber que eu poderia, por exemplo, não estudar na escola que me incomoda. Ia dar mais trabalho, porque a escola mais próxima ia estar longe, mas talvez eu poderia pegar uma outra escola. Demorou um tempo, quando eu consegui ir pra uma escola mais de origem central, na época de que eu morava em Mauá, era uma escola boa, Escondão, como é que é o nome? Pô, Terezinha Sartori, era uma escola boa pra caralho. Consegui ir pra lá que eu comecei a perceber que existia outras pessoas no planeta, tá ligado? Que eu falei, caralho, olha só, tem japoneses no mundo, né? Tem outras pessoas aqui, não tem só, né? Tem outras gentes, né? E aí é onde você também percebe outras paradas. Você percebe que você vai ser marginalizado em alguns pontos. Você percebe que você é marginalizado, né? Caralho. Porque quando você tá ali, aquele é o único mundo possível pra você. E aí quando você vislumbra outras possibilidades, você fala, nossa... Pode ser assim também, minha vida. Existe, caralho, né? Eu sempre fui contra uniforme em escola, né? Eu lembro da época que eu era moleque. Eu tomei várias advertências também. Até eu chegar cortando na escola camiseta central, cara. Na escola central eu entendi por que que era. Porque, tipo, quando tinha festa, eu era mal vestido, tá ligado? Eu era o zoado. Isso. Aí eu falei, caralho, então o uniforme tá me defendendo de não ser escorraçado no dia a dia. Aí eu entendi, mas eu rasgava o uniforme, colocava outra coisa, botava uma camiseta por baixo. Porque é isso que a gente faz, a gente pega aquilo que nós não temos e transforma na nossa identidade. É uma tentativa de destruir sua individualidade, seja pro objetivo que for. É o Will Smith no Maluco do Pedaço que coloca o uniforme ao contrário, lembra? Não, ele tem dentro um outro uniforme, né, ao contrário. Exato, né? Porque o uniforme é ao contrário, tem uma estampinha coloridona e não aquela coisinha meio azulzinha, clarinha e tal. Então, cara, mas tudo isso são contextos, né, velho? É uma parada muito louca. Mas, de novo, então talvez... O que a magia ajude na periferia e sirva, seja para dar essa noção de que você pode ter autonomia, você não precisa ser podado sempre, você tem escolhas que você pode encontrar para fazer. Exato. Misticamente falando, né? Não seguir, pelo menos para mim foi assim, para a Pan eu não sei, a possibilidade de não seguir a religião dos meus pais. Da minha família, exatamente. Né? Que é compulsório. É um absurdo, né? E quando você fala, parece que você vai ser jogado pra fora, né? Cara, vocês que nascem sem religião, vocês estão muito bem, viu, cara? Que vocês podem escolher. Porque fica naquilo, né? Como foi pra vocês a primeira vez que você falou, não vou? Cara, eu vou dizer pra você, meus pais, eles reagiram super bem. Que bom. Eu, assim, né? Você devia tocar o terror na igreja. Tá bom, tudo bem, pode ficar aí. Obrigado por mim. Eu estudei 8 anos, eu era bolsista, estudei 8 anos em colégio católico. Então, assim, a gente saiu um pouco traumatizado. Poxa, nossa senhora. Eu estudei 13 anos no colégio. A gente já saiu. Nota um padrão, né? Fabriquinho já teu, né? Olha lá, levanta na mão. É um padrão. Fabriquinho de bruxa. É incrível. Muitas bruxas. E a gente sai, assim, pensando. Putz, mas essa realidade aí não tá boa. Eu quero botar fogo no parquinho. E aí, eu não sou catequizada, não fiz primeira comunhão, não fiz crisma, não fiz nada, né? Meus pais insistiam, até falavam, pô, você não vai poder casar. Eu falei, quero casar. Porra, minha preocupação com... Cadê o problema? Ai, que triste. Com 18 anos, minha preocupação não é essa, realmente. Comecei a estudar por conta própria. E os livros... Alguns livros que eu comprava chegavam, assim, eu já ficava... Porque meu pai que recebia, minha mãe... E eu já ficava meio assim, putz, eles vão ver as bruxarias. Mas eles não ligavam, né? Ah, ela tá lendo uma coisinha ali, Qual era a religião deles? Católica. Entendi. Meus pais, eles não se incomodavam, mas é porque eles não iam na igreja sempre, entende? Sou católico, pra não dizer que não tenho... Não eram praticantes. É, sabe? E aí a coisa foi ficando um pouco mais intensa, eu né, comecei a comprar umas velinhas, aí... Tinha um bode no jardim. Aí meu pai já começou, então, filho... Quando parou o caminhão do cravo e canela. Aí você já começa a comprar umas velinhas pretas, a gente sai da branca... Vestido com bode e tal. Então ele já... Já já começaram, putz, filha, e agora? O que tá acontecendo? Virou macumbeira, meu pai, né? Com aquele estereótipo, eu virei sim, sou, é isso. E aí, eu fiquei esperando uma resposta, tipo, agora ele vai me cortar, né? E não, ele pegou e falou, ah, legal, então. Saiu andando, meio pensativo. A minha mãe não, minha mãe já falou, ai, me leva junto. Eu quero. Vamos. E eu arrastei ela, inclusive. Sim, sim. O que também é um privilégio muito legal, porque tem gente que exatamente, nem isso consegue, não, né? Não tem isso. Não conseguem praticar dentro de casa. Eu moro com os meus pais, então eu tenho, isso pra mim é um privilégio, eles, né... Entendem, respeito. Tá, exatamente, a gente tem caso de ouvinte, cara, que o pai jogou todos os livros fora, os livros assim, da Pelusa, é um caso, o livro do Andrei, e não é um, não, é uma caralhada. É de minha caso, mãe fez isso com meus quadrinhos quando era criança. Ai, queimou que pecado, todos. Seus Constantine? Meu Deus. Alguns da Marvel, os X-Men foram todos, ela pediu pra escolher um, eu salvei a Fênix Negra. E o resto foi. Ela deixou escolher um só. Tá bom, tá bom, então isso é Marvel não tem clássicos? É isso? É isso que você tá querendo dizer pra gente? Foi bem traumático. Não, só tô contando uma historinha. A mãe da Nanda queimou os Marvel não tem clássicos, queimou tudo. Deixou o único clássico que é Fênix Negra. Mais ou menos, né? Ai, ai. Mas é, hoje em dia, assim, como eles tiveram que aceitar, é isso. Essa é a sua realidade. Então eles vão comigo. Meu pai, às vezes, ele chega em casa assim, nossa, filha, eu vi um tarô, assim, passei nessas lojas de espiritualidades esotéricas, assim, eu lembrei de você, ah, que bom, você não trouxe nada. A gente vira as esquisitas, né? Tipo, é, eles começam aquela lá. Prima que é esquisita. É isso. A sobrinha que é esquisita. É isso. Então, hoje em dia é mais tranquilo, mas é um privilégio. Eu sei que, assim, eu tenho muitas amigas que falam, putz, eu queria também praticar, assim, mas dentro de casa não tem como, porque eu também, às vezes, moro em apartamento, também não dá, né? Aí se eu acendo um incenso, o cheiro já, né, sobe. Então, é realmente bem difícil pra muitas pessoas, né? Mesma coisa, Nanda, seus pais... Um pouco diferente. Meu pai, na verdade, ele é esse católico não praticante. Ele vai, às vezes, quando a minha mãe gentilmente obriga. Normalmente, quando o bicho tá pegando, né? Não, tá tudo errado nessa casa, tem que se apegar com Deus. Minha mãe, não. Minha mãe, ela já vem de um histórico, né, de infância católica, catequista desde a adolescência, praticante, todo domingo na missa. Eu fiz uma retirada estratégica do catolicismo. Eu sou catequizada, crismada, e eu fui espaçando as minhas idas à igreja. Se não tiver uma carta... pro arcebispo, você ainda é membro da igreja, pedindo excomunhão. Ah, você ainda é católica. Desculpa aí, senhor arcebispo. Ficar devendo. Comecei um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, dois domingos não. Aí mãe, tá indo na missa, ah, é muito trabalho. Muito trabalho, não tá dando. E aí, na época, eu consegui uma bolsa também pra estudar, pra ir pra facu. E aí eu já tinha a justificativa perfeita, né? Preciso fazer trabalho, preciso estudar, não dá. Imagina, domingo não eu tô fazendo trabalho. É, bolsista, não posso bombar, né? Não, não dá. E aí acabou que a coisa passou quase desapercebida, assim. Quando ela viu, já não tava mais. E aí, em seguida, saí de casa também, fui morar só. É, mas assim, a parte disso, mesmo estando na igreja, frequentando todo domingo, eu levava a sério a minha prática no catolicismo. Nunca foi uma coisa assim, tipo... Meu Deus, como eu me sinto presa aqui. Eu realmente botava fé naquilo que eu tava fazendo, mas eu tinha incômodos, né? Nos dogmas, enfim. Só que eu ainda não vi um caminho longe daquilo. Achava que era assim mesmo. A gente não concorda com tudo na vida e é assim que é, tá ligado? Que também é um reflexo do contexto que eu tava, enfim. E aí, quando saí de vez, aí me dediquei mais. Não tanto quanto eu gostaria, eu deveria. Também por conta do lance de ter que trabalhar e tá pilhada sempre, trabalhar e estudar junto. Ao caos, né? Magia do caos. Aí eu comecei uma prática de magia meio freestyle. Mais tarde, de uns anos pra cá, eu me encontrei no culto tradicional iorubá, né? Que é o culto que eu pratico. Que também é muito forte a questão de comunidade, né? Essa questão de comunidade. A lógica de aquilombamento, exatamente. É. A gente tem esse modelo de família também eurocêntrica, né? De família nuclear, que é o pai, a mãe e os filhos. E acho que tanto o culto de matriz africana quanto o culto africano propriamente dito, ele traz uma outra lógica de família, de casa, o Ilê, né? Que é uma lógica de quilombo, que tudo é uma grande família, interligada e tal. Não tem esses nichos individualistas, né? É muito difícil encontrar na periferia, porque assim, Matheus, eu tô falando de tudo, assim. Eu brinquei do cinto de couro de leão, mas você vai ter o material, né, que você vai usar dessa forma, e você vai ter o material intelectual de livros, né? Eu vou acrescentar na do Andrei. Sem pagar para, ou sem gastar muito, eu consigo fazer bastante coisa? Consegue. Olha, eu acredito que sim, viu? Assim, confesso que pra alguns livros de magia, eles são muito... caros, caros pra caramba. E então, quando eu tava começando, eu tinha aquela ajuda dos amiguinhos que soltavam os PDFs, né? E eles compartilhavam. Então eu sou da galera. Turminha do PDF, sim. A geração Xerox da magia, né? Tinha um RPG, tinha a geração Xerox também. É. Eu sei que algumas pessoas não gostam, não concordam. E eu realmente hoje em dia até acho que, né, é real, mas naquele momento era o que, a maneira que eu tinha como. Sim, sim. Né, é, chega até a ser um lance, né, de resistência, né? Tipo, é, se você é baixo e você tem como pagar, aí você é um filho da puta. Mas é, quando você não tem como, cara, é única maneira. Às vezes a parada nem tá lançada, né? Você vai esperar que a tipo, tem livro daquela editora do Ganesh Drogado. Que ela tá. Não tem que, não. O Ganesh Drogado. Nossa. Não tem nada. Vou tirar o Tails, vou tirar o teu microfone. E aí, o que acontece? Que os livros estão esgotados há mil anos, cara. Então você vai fazer o quê pra ter acesso a ele? A porra do tarô cabalístico do Wang, acho que eu tenho o último. Ganesha drogado. A última edição viva daquele bagulho eu tenho, que foi um vídeo que me deu. Que é um livro fantástico, mas você não aquele acha. Que gente, cara copiou aí. Qual? É, que tem partes. Também. Aquele livro classicaço, que é o A Dança Cósmica das Feiticeiras. Ele foi publicado pela Record. Acabou, mano. Nunca mais. Não há. Vai atrás, ninguém fala porra nenhuma. E aí você tem uns PDF, um escaneado. Acaba ficando. E é isso aí. É a vida do universitário. Universitário da magia. Universitário da magia. É isso aí, cara. E então, sebos, né? Sebos. Sebos, nossa. Total. Principalmente quando a pessoa que é a proprietária do sebo não sabe o valor dos livros que estão lá. Exatamente. É, esse livro aí, dessa é R$7. Opa, estouro. Total. A internet deixou o sebo caro, né, cara? Foi. A internet deixou o sebo colocou caro. Gentrificou. Estante virtual. E tem uma parada também que eu sei que eu sigo um Instagram específico das duas, né? A Nanda tem um Instagram só de comidinhas de quintal. Punks. De punks. Olha. Né? E a Pan tem o Bruxa Preta, que é sobre essas questões também. Que você encontra coisas simples, coisas cotidianas e coisas acessíveis. Então, tipo, dá pra me fazer magia com o que eu tenho no quintal? Dá pra me fazer magia com o que eu tenho na minha rua? O que vocês acham? Dá. Perfeitamente. Então, dá exemplos. Cite-me 12 exemplos. Eu acho assim que eu sou muito da crença de que energia está em tudo. É, às vezes, uma folha de uma árvore, você consegue fazer uma puta magia, né? Galhos, eu uso muito galhos, folhas. É, onde eu moro tem muita espada de São Jorge. É, tipo, por todas as casinhas tem a espada de São Jorge. Então, é uma questão da gente observar o redor aonde nós moramos. E eu uso muito folha, espada de São Jorge. Tem muito guiné também na minha rua, assim, que vou encontrando terra. Terra, você... Nossa, dá pra fazer magias incríveis com a terra. E aquela coisa de que eu vejo muito, assim, eu preciso de vela de tal cor, vela disso. Gente, a vela branca, ela sustenta muita coisa também. É, o Vinícius tem uma solução pra isso, né? Você precisa de uma vela azul, pega uma vela branca e escreve azul. Branca, tá resolvido. E acredita, né? Bom, não, dá pra fazer. Eu tenho o privilégio de morar num lugar que é um híbrido de zona rural com quebrada. Eu acho que onde o Keller mora é assim também, né? Assim. É quebrada, mas é mato também. Tem macaquinhos. E aí, tem no quintal, inclusive. E aí, já vinha desse lance, tinha um arcabouço de conhecimento herbário que vinha da mãe, que vinha da avó, porque a gente é descendente de indígena, enfim. Mas quando eu entrei pra tradição iorubá, o negócio fez um boom, assim. Aprendi várias coisas e tal, que estavam à mão e sempre tiveram à mão e eu não sabia, sabe? Tipo, de plantas mesmo, igual ela falou, galho, casas de animais, tipo, marimbondo, vespa, sim, abelhas, enfim, tem vários recursos ali. Então dá sim, dá perfeitamente, acho que é só ter o conhecimento e eu não sei onde necessariamente a pessoa vai obter esse conhecimento. São isso que eu ia perguntar. Esse é o outro ponto. Porque eu tive esse privilégio de começar a frequentar o culto tradicional iorubá e aprender coisas. Tenho a impressão, inclusive, que você tem mais facilidade de encontrar um vespeiro do que o cara que mora no centro da cidade. Sim. Por mais que tenha uma ótima casa de macumba do lado da casa dele, ele não vai achar um vespeiro. Por isso que é um privilégio você poder morar num lugar que tem mato, isso, né? Sim. Eu tava falando pro Vinícius, de vez em quando eu apareço com as paradas, né? Alguém me dá um rabo de cobra, né? Um chocalho. Vinícius, eu fui numa casa de um brother e tinha um chifre de bode. Oh, tô usando até hoje. Aí, o Vinícius fez uma parada muito louca, com um pedaço de chifre de bode. Caiu do chifre do bode, assim, trouxe pro Vinícius. Porque essas são as paradas que a gente tem acesso. E aí, a pergunta do Andrei é fantástica, né? E como que você obtém essa informação? Será que a gente tem fóruns de troca? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente divulga? A gente quer divulgar? Então, É porque eu tenho essas informações de alguma forma, porque, né, minha família, querendo ou não, tinha benzendeiras, tinha a minha avó, ela, né, louca da benzia todo mundo. Então a gente já meio que tem essa vivência de, putz, olha, ela usou umas folhas que ela pegou não sei onde ali da região. E então, realmente, essa pergunta foi... Porque, deixa eu só emendar, mas... É muito ambígua a resposta pra mim, é sim e não, sabe? É sim e não, sabe? Tem então, caminhos e não tem, sabe? Exatamente. Quero explicações. Cara. Porque um dos problemas dessa epistemologia da magia, alta magia, essa parada toda... Começou, Kelly, a tirar onda de dicionáriozinho. Foi porque ela... Não, é porque ela roubou... Epistemologia. Ela roubou, cara, conhecimento. Ela baniu o conhecimento. Como não foi escrito e o povo da perifa, o povo que tinha aquilo, foi exterminado sistematicamente por sociedade, Estado, crime e os caralho a quatro... Né? E quando a cultura não foi exterminada sistematicamente também por religiões, uma nova inquisição neopentecostal, entre outras paradas, que várias coisas vocês vão se perdendo. E aí vem uma pessoa de um outro país, faz um puta manual, por exemplo, de ervas sob a ótica iorubá, você não encontra pra comprar, aí você entra na estante virtual, R$530. Então, assim, é muito bosta, assim, é legal porque essa pessoa veio e escreveu um monte de tratados maravilhosos, não só sobre o Urubá, mas ainda assim precisou vir alguém de fora pra recuperar, falar assim, aqui, talvez. Olha como isso é bonito. Sempre daí vem essa questão que o Keller colocou também, de é legal falar pra todo mundo? É legal ensinar pra todo mundo? Será que é? Talvez. Eu de repente acho. A pessoa se apropria daquilo e ganha dinheiro depois, né, e a gente continua ali. Assim, eu acho legal falar pra quem não tem acesso. Pra quem tá ao meu redor, de alguma forma, eu espalho a palavra. Não tem acesso e você vê que tem interesse, né? É, que tem interesse. Porque, assim, o que eu percebo muito da onde eu convivo e, né, das minhas vizinhas, que às vezes vêm, né, pegando os matinhos, ela chega, pra que você vai usar isso então? Vou fazer uns banhos e tal. Ela, nossa, banho? Banho, eu banho já, de urtiga. A bom gente pra já caramba. Aproveita aquele momento pra levar a palavra da bruxaria, né, pra pessoa. E não que ela vá usar isso no contexto na vida dela, mas de alguma forma ela vai adaptar e vai pensar, vai sentir curiosidade. Então, assim, quando eu criei o meu perfil, e eu sei que muitas pessoas também não têm esse acesso ao Instagram, à rede social, tá? Mas eu recebi muitas mensagens de tipo, olha, você falou aí a magia de uma maneira acessível, e isso me deu uma ideia de fazer, adaptar aqui do meu jeito. Eu falei, é isso. é isso. Então, eu gosto de espalhar de alguma forma para quem tem interesse e que também acha que não tem acesso, mas tem. Sabe, um copo de água, cara, você faz alguma coisa, entende? Então, pra mim, espalhar pra quem não tem acesso é importante. Até pra que não fiquem presos na ideia de que, poxa, você só tem a opção da igreja. Embora eu acredite muito que na igreja tem muita magia, mas ok, né? É outro assunto. Porque você precisa de paramentos caros pra fazer magia, né? Não necessariamente, não precisa. O copo d'água não precisa ser de prata, né? É, exatamente. Pode ser um copinho descartável. Exatamente. Aquele de requeijão que ficou, do pomarola. Né? Copinho de pomarola. A Ju, inclusive, né, postou ontem pro sol em uma prática simples, né? É. E acessível, que dá pra todo mundo fazer. Muita gente fala, tipo, E mesmo que você não tenha algo para imprimir, ou que você não tenha, você risca, né? Riscar é... A gente precisa voltar a esse lance muito. Por isso que eu tô me interessando mais por esse caminho, mas depois eu conto. Eu queria saber de vocês duas, como é que os grupos mágicos de vocês se organizam? Vocês estão, eu sei que a Ananda tá, eu não sei se você tá num grupo dentro da periferia. Eu quero saber como é que eles se organizam, como que vocês se apoiam uns aos outros, assim, como é que é esse rolê? Então, eu não tenho, eu até frequentava o terreiro. Mas o que, que aconteceu? Existia aquela coisa de, tipo, você vai precisar viver da sua vida inteira esta religião. E eu sou muito assim, putz, eu gosto de... Sem tempo, irmão, kkk. Mano, vai ficar complicado, entendeu? Só uma religião. Mas a vida inteira é tanto tempo. Sério? Então eu me retirei. É isso. Como a gente se organiza? Posso só fazer uma perguntinha? E você hoje, na sua prática de bruxaria, você usa algum panteão, alguma mitologia? Meu. Ou é uma coisa mais ligação com a terra e com os elementos? Eu, assim, eu sou muito ligada às entidades da Umbanda. Não vou mentir, eu amo minha pomba gira. mas eu também vou ali vagando pelos deuses helênicos. Hecate, assim, cara, eu amo ela. Sou filha, descobri, assim, com a ajuda também de umas amigas que já estavam há tempos na bruxaria. Então, assim, por isso que eu não gosto da limitação, da coisa de, ah, você precisa ter uma religião, uma crença, filosofia, porque todas, de alguma forma, você consegue inserir no seu cotidiano. E, bom, no final das contas, as entidades de humanas são as que mais aparecem pra mim, por questões também de ancestralidade, e eu amo isso. É, a entidade humana atrapalhando, tá trabalhando pra caramba hoje em dia. Porra. Nossa. Porra. Graças a Deus, uma não dúvida. Diz qual. Enquanto a gente se organiza enquanto família ou enquanto magistas, assim, enquanto o dia a dia mesmo? Exatamente. Tipo, Você tem grupo de apoio? Você tem uma galera que faz com você? É isso? Não, sim. Exatamente. Assim, não só, vamos nos reunir tal dia porque a gente vai fazer o culto X ou Y. Não. Mas eu quero saber como é que são vocês no dia a dia se apoiando também. Tem esse laço? Tem, com certeza. Com certeza. De culto? É isso que eu queria tem, saber. Eu acho essencial, até pelo que a gente professa, que é uma lógica de aquilombamento, né? De que a nossa família, ela é mais do que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Nós somos uma família ali, a gente é uma egrégora, né? E a gente não é uma egrégora só na hora da prática. A gente se ajuda, um emprestando grana pro outro pra fazer curso, saca? Um dando vale transporte pra ir pra um festival de Xangô, saca? Tipo, não pode contribuir esse mês, eu faço a sua. Mês que vem você faz. Como você pode... Sempre a pergunta é essa. Vai ter um sará de Xangô. Como vocês podem contribuir? A lista tá lá. E aí a gente vai ticando. Eu posso levar ovo. Eu tenho folha de bananeira em casa, eu levo folha de bananeira. Eu tenho R$50. Ok, sabe? Tipo, e a gente tenta ser o mais justo possível no sentido de uma pessoa só não segurar aquela bronca sozinha. Por mais que ela tenha mais privilégio em detrimento ali de outros, né? A gente fazer essa contrapartida. Esse mês eu pude, a outra não pôde. Mas a gente se apoia, assim, além da prática religiosa. Inclusive, não sei, o dia a dia da pessoa mesmo, profissional, acadêmico. Putz, não sei se eu faço aquela facu. Não sei se eu vou conseguir. Não, vai sim, vai estudar pro concurso sim. A gente vai ajudar, sabe? Tipo, então, pelo menos, eu tenho essa sorte, assim. De onde frequento, a gente é uma família mesmo. Chamo outro de madrugada no grupo do WhatsApp. Meu, tá acontecendo uma parada muito louca. Sonhei com uma parada muito louca. Esse lance de compartilhar sonhos também é muito presente no Ilê. A gente compartilha mesmo. A despeito de ser um aviso ou não. Mas até pra gente se compreender, eu conto, acho que via de regra, todos os sonhos pra minha Iá. Beijo, Mifumi Laió, linda. Pro meu babá, Xangô de Medi. E a gente sempre estuda e tenta fazer aquela análise juntos, que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E enche o saco do Keller também. É nóis. É nóis. E eu acho que tem uma lógica que eu não sei como é que tá aqui na área central, porque apesar eu sou muito feliz e eu tenho benefício, porque a galera que tá nessa mesa, a galera do Mundo Freak, eles são uma comunidade pra mim também. Mas eu não tenho muito conhecimento de como funciona núcleos comunitários na área central de São Paulo, por exemplo. Né? Eu sei que existem núcleos distintos, por exemplo. Eu tenho um núcleo de amigos que eu encontro só no sábado pra ir na balada. Mas durante a semana são poucas conversas. Eu tenho um núcleo daquele. Eu sei que isso existe, mas eu não vivencio isso. Né? O que eu vivencio é um núcleo que ele é muito próximo, que é, porra, isso aqui que a gente se vê toda semana, né? Então é uma coisa que eu me sinto muito... Eu acho um benefício muito grande no meio da selva de pedra você ter isso. Mas quando a gente fala de uma prática mágica de quebrada também, eu acho que ela é muito importante você não estar sozinho, você ter pessoas pra estar junto. Porque se você... tem uma lógica que era uma lógica de viajantes, né? Tanto aqui em São Paulo, quanto indígenas e por aí vai. Que é a lógica da fogueira, tá ligado? A floresta, ela é escura e cheia de perigos. Né? Se você tem uma fogueira, é trabalho. Beijo, boa Melisandre. Noite, né? Beijo, Melisandre. A vida fológica da fogueira. Sabe quanto custa no CGI pra colocar no meio da floresta? Desculpa. E aí, tipo assim, se você tá viajando e você encontra um fogo, você... Porra, é um trabalho fazer fogo, não é porque você não tinha isqueiro, tá ligado? Então, se você encontra um fogo, você tenta se aproximar da pessoa e vocês trocam aqueles momentos ali. Às vezes você cria um amigo, às vezes você descobre um inimigo, mas a questão da necessidade de agrupamento diante de outros perigos. Né? E eu acho que quando a gente vive em qualquer lugar, mas a gente tá falando principalmente de periferia agora, é um ambiente de perigos, né? A taxa de vida, né? Expectativa de vida da Zona Leste, ela é abaixo do que a expectativa do que o valor da galera da aposentadoria. Bate 50 anos estourando, assim, tá ligado? Então é uma parada que é um local perigoso, né? Até foi uma piada que a gente fez com o Vinícius, que há um tempo atrás eu fui ler umas coisas divinatórias. Aí o cara olhou pra mim assim e falou: você corre risco de vida pesado muitos momentos. tá. Ok, e aí? Gente. O que mais que tá falando aí? Quarta-feira. É, que porra, irmão. Tá bom, tô ligado. Pega aí de tibiriçá todo dia. Eu falei, pega aí de tibiriçá todo dia, morre. Tem um acidente, acho que é quase um acidente por dia ao longo do ano, da tibiriçá inteira, tá ligado? Falei, tá tudo bem. Você contou que a tibiriçá adora o professor. Adoro o sangue de professor. Eu deixo uma moeda nela uma vez por mês, pelo menos, que é pra ela não me comer na primeira oportunidade. Existe esse risco. E eu acho que a comunidade, no mínimo, ela te dá a sensação de que você não está sozinho nas exposições dos riscos, né? E eu acho que você tem um lugar onde ela é importante, é dentro de periferia. Tanto é que todas as paradas comunitárias costumam surgir ali. Cursinho costuma surgir ali, né? Bandas, tem uma paulada de banda, que é um agrupamento comunitário, tinha ali vários movimentos várias sociais. Várias cenas, né? Várias cenas. Slam, galerinha do rap e tal. Que eu acho que isso é uma característica, né? E isso ganha, a própria magia ganha com isso, na minha ótica. Posso estar errado pra caralho. Mas eu acho que a própria magia ganha nessa ótica, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Aproveitando, e é algo que eu vejo que muito do nosso público e de outros públicos também tem uma dúvida muito grande. Vinícius, por que o livro de magia é tão caro? Olha, por que o livro é tão caro, né? Pra começo de conversa. Caralho, meu. Exatamente. A resposta é simples e dolorosa. É caro porque custa caro. Muita gente acha que o livro é o preço do papel. Ah, pô, se eu compro um pacote de Chamex por R$21 na Calunga, cara, porque se eu cortar aquilo ali ao meio, dá dois livros grandes. Como é que você tá me cobrando R$50 no livro, R$60 no livro? É porque o negócio é o seguinte, primeiro, o livro não é só o papel. O livro é o papel com a tinta, que passou por uma gráfica, passou por um processo produtivo. E antes dele chegar nisso daí, ele passou por um processo de escrita, se vier de fora, tradução, revisão, diagramação, capa, tem um monte de profissionais envolvidos aí pra fazer o livro virar um produto. E aí tem um outro fator que esse não é evidente, que é quanto mais livro você faz, mais barato fica a unidade. Se eu pego um livrinho de piada do Ari Toledo, vai vender na banca de jornal de rodoviária do Brasil inteiro, bicho, vai vender pra caralho. Vai vender muitos milhares. Eu posso cobrar R$6 nesse livrinho. Uhum. Por quê? Porque a unidade vai ficar barata. Livro é pequeno, o papel é meia boca e é isso. Tipo os Game of Thrones. Hoje você acha os Game of Thrones daquele um só, né? Aham. Uh-huh. Que, porra, é barato. É barato. Porque o cara falou, isso vai vender. É. Né? E o milheiro, né? Você aumenta a quantidade de livros pra rodar e isso diminui o preço unitário. Agora, se você vai fazer um livro que vai vender 1.000 cópias, aí o buraco é mais embaixo. O custo unitário disso vai aumentar pra caramba. Por quê? Porque todos esses custos que eu falei de escrita, de tradução, diagramação, revisão, etc., tudo isso vai diluir, em vez de diluir em 30 mil cópias, vai diluir em 1.000. Então o custo unitário já vai lá pra cima. E tem uma coisa que é menos óbvia ainda, que é o mercado editorial brasileiro tá fudido na mão das livrarias. Sim. As livrarias cobram, via de regra, eu vou falar um número aqui pra vocês que é real. Por favor, não se assustem. Elas pegam livros por consignação pra pagar você em 90 dias ou 120 dias com 50% de desconto. E isso não é negociável. Então você, a editora tem que ter lucro vendendo o livro pela metade do preço. De capa. Então se um livro custa R$60, o custo total dele tem que ser suficiente para que ele dê lucro vendendo por 30. Caralho. Nossa. Então o preço de capa tem que subir. E normalmente tem que ser. E como bonito, não né? São livros que vendem pra caralho, como o livrinho do Ari Toledo, como o livrinho de pornô de mãe lá, o como é que é? Bianca. Bianca, 50 Tons de Cinza, tá? Dan Brown. Pornô de mãe. E isso vende pra cacete. Como não são livros que vão vender demais, você joga uma quantidade mais baixa e já era. O preço unitário sobe. Não Sim. tem muito o que fazer. Posso jogar na sua conta ainda que as grandes livrarias não pagam, né? Pois é. Você tá aí, pode falar disso? Pode. Você tá sem receber dinheiro pra caralho, Sim, né? Pra caralho. Vamos invadir, vou pegar de volta. Dá pra comprar uns carros aí. É, porque como ela não... Usadinho, né? Mas dá. O consignado pro ouvinte que não conhece é tipo, é um empréstimo do livro. Se vender, tem 90 dias pra pagar. Isso. Se não vender, fica lá dois anos, 3 anos, 4 anos. Você pede de volta, eles não devolvem. Eles falam que não sei em que loja tá. E muitas vezes alguém roubou o livro e a livraria não faz noção, não tem noção de onde está. A livraria não compra direto da editora. Não, a livraria não compra nada direto da editora. A única livraria que faz isso hoje, que compra direto da editora no Brasil, é a Amazon. Todas as outras que têm loja física compram no modelo de consignado. Caralho. Aí tem uma outra coisa. E-book. Pô, o e-book devia ser de graça. Ah, não, mas de graça não dá, que aí ninguém ganha dinheiro. O e-book devia custar R$5. Não, cara, fazer o e-book, às vezes é mais trabalhoso que fazer o livro de papel. E assim, e a facada, tá ali, meu amigo ali, balançando a cabeça e dizendo que é foda. Frater MG está escondido ali. É. O lance é o seguinte, o e-book, além de ser muito mais complicado, a facada é muito maior. Às vezes, o que volta pra editora, em vez de 50%, é 30%. Nossa. Por isso que você indica que quando você for fazer esse tipo de compra, se der, compre direto com quem... Se você quer um livro do Ganesha Louco, compra na editora direto. Se você quer site da Penumbra, Louco. Compra na Penumbra. Uhum. Porque aí você... Eu tenho feito isso ultimamente. Primeiro que as livrarias que estão abertas hoje, e que são grandes... Estão todas dando calote e eu não quero incentivar isso, eu quero que elas vão à falência. Então, pra não dar dinheiro pra livraria e pra dar mais dinheiro pra editora, eu tenho dado preferência a comprar livro direto na editora. Eu entrei numa discussão, que é sobre livro em geral, mais do que sobre livro de magia. É que o livro de magia e livros esotéricos, ele tem um porém que ele também é um mercado de muito nicho, né? Uhum. É um mercado extremamente segmentado. Então, não é um mercado que naturalmente vai vender 30 mil se você, exato, não for a Márcia Fernandes, uhum, né? Ele é muito mais difícil. Então, muitas vezes, você precisa de uma estratégia pra vender, sei lá, um livro de luxo, pra aumentar um pouco o preço da capa, pra você ganhar algum lucro naquela porra, né? E não adianta também você ter um trabalho do cacete pra vender 1.000 livros e ganhar R$1 com cada um, e no fim das contas você vai ter trabalhado um mês, vai ter mobilizado 5, 10 pessoas pra ganhar R$1.000. O problema é o capitalismo. Pois é. Mas eu tava discutindo com um brother meu, que é sobre mercado de livro no geral, assim. E ele me abriu meus olhos, porque eu tinha muito um discurso, alguns anos, até poucos anos atrás, assim, tal, que eu falava, porra, o livro é caro, né? E aí, me inteirando, como eu sou hoje autor publicado e tal, eu me inteirando dentro do mercado, dá pra perceber que a quantidade de profissionais envolvidos, inclusive profissionais que ganham pouco, que eu imagino que, Vinícius, você é um cara de gente boa, tenho absoluta certeza que dentro do processo você pudesse pagar até mais, você pagaria, mas tem gente que não paga de sacanagem mesmo, porque não pode também, né? Que quem estiver ouvindo, que, por favor, não venha negociar comigo depois com esse papo, mas eu tento não regatear preço com o fornecedor. O seu preço é esse, brother, esse é o preço justo. Se você não tá me cobrando o preço justo, ou se eu não posso te pagar, eu vou procurar outra pessoa. Mas eu não fico pedindo desconto, fazendo leilão ao contrário das pessoas. É, vai na outra pra comparar e tal. E o cara, às vezes eu tenho uma... Assim, se eu tenho 1.000 pra gastar com uma coisa, você tá me oferecendo seu serviço por 2.000, eu vou falar, desculpa, dessa vez não vai rolar. Próximo projeto a gente conversa. Sim. E aí ele me falou, cara, o problema, André, não é o livro que tá custando 60, 70 reais. O problema não é esse. O problema não é porque o livro é caro. O problema é que o vagabundo tá ganhando R$900 na praça, né? Uhum. Então, tipo assim, existe um problema muito maior pra ser combatido, que é a desigualdade social. Uhum. E aí existe toda a discussão relacionada a consumo. Eu, por exemplo, sigo muito o lance lá do Partido Pirata, que eu acho que a pirataria, de certa forma, existe uns prós nela. E, obviamente, não dá pra falar que também a editora e outras não pede dinheiro. Piratarias e piratarias, né? Então, enfim, é uma discussão que ela é super longa, né? Mas... pra quem não tem, o mercado de PDF tá aí, né? Eu complemento, vou falar uma coisa que pode parecer um sincericídio aqui, mas eu não sou contra o PDF, principalmente do livro de magia. Assim, é óbvio que eu não vou dar o PDF do meu livro pra quem quiser de graça, porque afinal de contas eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma. Mas se alguém não tiver condição de comprar o livro, esse cara já não é meu cliente. Eu não tô perdendo dinheiro. Essa pessoa já não ia comprar o meu livro. Ela tem outras urgências. Ela não pode comer em setembro, né? Pois é. Sim. O Keller tinha falado desse lance do grupo na quebrada se fortalecer, né? Da nossa prática em grupo se fortalecer. E aí eu lembrei que, inclusive, nessa questão do livro, né? Às vezes a gente precisa muito de um pra estudar e é um livro pra ir ler, saca? Uhum. Tipo, um vai ler, vai passar pro outro. Isso ajuda a gente muito, né? A gente se reúne e compra um exemplar. Você que não devolve livro pros colegas, seu filho de uma puta. Ajuda nós aí. Deixa eu complementar uma coisa que é interessante. A dificuldade que é você no Brasil fazer uma doação pra uma biblioteca. É um inferno. Nossa. Se eu pudesse, como dono de editora, eu faria um monte de doação pra biblioteca. Todo livro que sai, eu daria uma porrada pra um monte de gente. Bichão. Mas não dá. A biblioteca bota uma dificuldade do cacete. Demora pra responder e quando responde fala, esse livro não está dentro das diretrizes. Então, um abraço, cara. É interessante para o nosso arcabouço. É, assim, eu entendo que uma biblioteca de livros de tecnologia da informação... As institucionais, né? Porque as de quebrada, se você chegar com a caixa lá e der, a galera vai dar graças a Deus. Pois é. Obrigada. Pois é, mas o difícil é sair com uma caixa de livro, passando de porta em porta. Oi, a senhora aceita, entendeu? Sim, onde estão essas pessoas? Onde estão essas bibliotecas? Se vocês conhecem, vocês ouvintes, conhecem essas bibliotecas e têm algum contato, manda eles falarem com a gente, que a gente gosta de fazer doação. Biblioteca de Suzano Municipal tem entrada e dentro do Euclides Jans, que é a escola que eu trabalho, tá bem-vindo, vamos ter a melhor biblioteca então, de ocultismo do país. Manda entrar em contato com a gente. Lívia.andrade, @penumbralivros. Lívia.andrade. Lívia.andrade? Então isso vai demorar 6 meses pra ser respondido. Não, os 6 meses esse foi o contato, @penumbralivros. Ah, entendi. A Lívia demora 1 semana. Você está jogando vários shades só porque ela não pode se defender hoje, né? Tá não, não é, não é shade, não. O shade é pra mim. Sou eu que não respondo e-mail. Comentário sobre a Roma do ótimo. Falando do mercado editorial, mas a pergunta que ninguém responde é por que a capa do livro de magia não editado pela Penumbra é horrível. Risos, risos. Mau gosto, Rogerinho. Mau gosto, não quer pagar profissional. O nome disso é sobrinho designer. Eu recomendo que vocês olhem os livros das editoras gringas. Nossa, velho, é sofrimento, cara. É tira a Scarlet Imprint dessa jogada, porque ele faz um trabalho do cacete. E vê as outras aí, vocês vão chorar. Sério, de verdade. Eu não consigo entender. Pra mim é discordianismo nível máximo. O pensamento é: como eu posso não vender o meu livro pra e ele vai nessa. Porque eu não quero que o conhecimento seja divulgado. Vou jogar 3 nomes aqui na roda: Mandrake, Oxford, New Foco. Jesses, estou falando seu nome corretamente? Jesses. É, pode ser, fica legal. É, sim, conheço. Jesses. Amém. Tonto. Disse assim: sou totalmente a favor da compra de livros, mas se a editora não reimprime, usa o PDF desta porra, sim. Pagar 500 conto um livro com falta de reimpressão é foda. Então, por favor, você que está me assistindo nesse momento, está me ouvindo, se você tiver um PDF chuchu de um livro que se chama EV do Pierre Verger, me manda, pelo amor de Deus. Eu tenho, eu mando. Aê, matou. Eu sabia que você tava querendo. Olha em ação. 130 conto é o mais barato. Não dá, né? Estante virtual. O que é isso? Vocês faz um drive, faz um drive que eu mando lá. Eu vou dar outra pergunta, outra sugestão pro ouvinte. Outra sugestão. Ouvinte, se tiver um pouco de pólvora, sacanagem. Ah, e a galera falando, assim, ó, também tive livro queimado pela minha mãe botou fogo na minha coleção do Harry Potter aqui, né, o não. Paulo Vitor contando, enfim, né, fala as coisas. Mas Harry Potter é entrada pra drogas pesadas mesmo, igual Constantine. Ai, gente. O André, faz pergunta pros convidados, porra. O André tá falando assim, beijo André, como que vocês decidem quais são os próximos livros a serem lançados? Ah, isso aí é assunto pro outro dia. Tá bom. É, tipo, vamos gravar um tema do tipo, montando uma editora de... Ó, montei uma editora de livros adultos. Olha o que deu. vídeo no YouTube, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para as duas. Quero saber se vocês já foram desautorizadas enquanto magistas, só porque vocês são da quebrada. Isso não é magia de verdade. Você tá brincando de quê? Sim. Isso aí não vai funcionar. Ainda sou. Caraca. Porque, assim, Facebook, tem muito grupo no Facebook. E eu gosto de participar justamente porque a galera compartilha muita informação ali. Mas, às vezes, em algumas discussões, rola de você questionar. Poxa, mas por que eu tenho que fazer exatamente dessa maneira? Porque eu fiz desse jeito, né? Ou explicando, porque eu fiz dessa maneira e funcionou. Vai dar problema. Porque você não tá acendendo nem entregando as oferendas certas para o seu guia mentor. Ou quando eu comecei a querer misturar a magia com o contexto social, eu recebi muita gente falando, vai dar problema. Você não deveria estar fazendo isso. Por que que você tá fazendo isso? Por que, que você tá misturando uma coisa que nem tem que ser misturada com... Tem tudo a ver. Então, aí eu ficava, mas como? Por quê? Como não posso misturar? Porque eu leio aqui, eu vejo. História é muito importante, então, inclusive. Quem sugere que você fique em cima do muro normalmente tá do lado errado do muro. Não pode misturar, porque senão acontece que nem o Haiti. Os pretos, o voodoo mata os brancos, tudo pra fora. Por isso que não pode, tá ligado? Então, esse é o controle. É. Isso, e pra você, Ananda? Bom, no meu caso, na verdade, não. Mas eu tenho uma explicação que é que eu nunca colei com essa galera que era da alta magia, na verdade. É. Não tinha ninguém pra me desautorizar, tá, entendeu? O lance era tipo... Essa galera não faz magia, relaxa. Solitário, freestyle. E como eu flertei com a magia do caos, tava tudo bem também, tá ligado? Sabe, tipo... Então não, mas assim, foi exceção no caso, né? E você que tá no grupo de magia do caos, Facebook, tá errado. Aquele grupo. Não, não, não. Tá certo. Ou tá certo. Sim. Tá certo. Eu vou fazer agora um chamado. Você que tá no grupo de magia do caos no Facebook, eu quero você. Eu quero gravar fortinha. Um episódio Humans of Magia do Caos no Facebook. Eu quero pegar prints. Só quero aqueles muito. Posts de reprogramação de DNA. Vou fazer de mudar a cor de olho. Print. A gente não vai citar o nome das pessoas, obviamente, que não é, nossa, bullying. Isso é fantástico. Isso. E eu quero esses prints na minha mesa. E a gente vai gravar um episódio. Só é comentando. Magic Shaming. Mac Shame. Humans of Magia do Caos do Facebook. Vai ser esse nome. Um dos meus preferidos é o moço que falou que tinha criado um bunker na cabeça dele. Aí eu falei, do que era? Um bunker da Ars Goetia na minha mente. Aí eu falei, quase que eu falei pra ele, desenvolva. Eu quero saber como é que foi. Pensando bem, melhor. Desenvolva, quero saber como é que foi. Mas é assim, não parem não. Pois é, tá lá no nosso dia de maldade ocultista, né? Tá a pessoa sugerindo pra energizar o sigilo com taser. Não só sugerindo, falando. Falando, fiz. Com essa maravilha da tecnologia, consigo carregar 15 sigilos por dia. Sim, mano, o cara meteu o taser nele mesmo. Não, é feitiçaria, é tecnologia. Boa, nada. Deixa pro próximo também, que você vai ser bom. A magia do caos está indo longe demais. Olha só, todo mundo reprograma o DNA, mas eu ainda não vi ninguém com dois narizes ou três orelhas. Hashtag chateado. Eu queria foi zoar. É só em Chernobyl. Eu acho que, sei lá, eu bateria nessa tecla do... É porque é complicado falar em nome da quebrada, isso é muito plural a quebrada, é né? É muito, é demais. Eu tô falando da minha vivência lá e o meu lance ideológico, que é o lance de consumir menos. Uhum. Né, tipo... Porque não dá pra consumir. Já que eu não posso consumir. Não mais. Começou assim. A raiz da revolta contra o capitalismo começa em você não conseguir se beneficiar dele, né? Eu adoraria ter 4K no tamanho da minha parede. Adoraria. Aí você posso. Encontra outros caminhos e aí, invariavelmente, você acha aquele caminho mais ético ou se enquadra na sua ideologia. E aí o Keller citou esse meu lance com as punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais. E aí fica essa sigla aqui, não é o punk. Mas é quase, é mais punk muito. Olha, punk. A julgar pelo punk Dead Kennedys ultimamente, é melhor a gente ficar só com as pontinhas mesmo. É mais punk mesmo. Que o Dead Kennedy, né? Muito mais punk. E aí eu tenho esse Insta que o Keller falou, que chama Rango do Quintal, que eu tô ali, não tô ensinando ninguém a fazer nada, mas eu tô retratando o meu cotidiano enquanto pessoa que se alimenta de punks. Tem uns bagulho bonito, mano. É, come flor, come mato. Umas tapioca com pétala. Basicamente tipo, é isso que eu faço. Louco, que bonito. Caraca. Basicamente é isso que eu faço. Tipo, eu ganho uma cesta básica do meu trampo por mês e é a cesta básica plus o que eu como do quintal ou que eu ganho. Que é um lance bem frigan mesmo, de friganismo, sabe? Uhum. Tipo, eu ganho muita coisa, troco muita coisa. Troco com a minha mãe, troco com amigos. E a gente troca no nível, assim, tipo, escambo rudimentar, assim. Eu tenho um cará desse tamanho, assim, tamanho da minha cabeça. Mas eu queria mamão. Sem mamão? Pô, demorou. Quantos mamão aí você quer pra fazer esse rolo? Você pode repetir, por favor, qual é o endereço do seu Instagram? É @ Rango do Quintal. Rango do Quintal. Olha que nome lindo. Gostei. E aí eu vou preparando os pratos e comendo. Ó, galera, isso aqui é trevo, isso aqui é malvavisco, que é um tipo de hibisco que tem aí nas calçadas, você come. Eu só desaconselho que vocês peguem vegetação rasteira de calçada, porque cachorro. Tem monóxido de carbono, cachorro, exatamente. Se puder pegar do alto, ou em terrenos, praças, quintais, é melhor. Eu descobri que era punk com a Tupá Guerra. A Guerra veio pra São Paulo, a gente ficou aqui na casa do casal Penumbra, e ela manja pra caralho essas paradas de comer coisas do caminho também, por causa da mãe dela. A mãe dela viveu muito tempo em tribo indígena também e tal, tem mó rolê. Aí ela tava me explicando e eu, porra, que prato bonito da pega, velho. Me deu uma fome instantânea de você novo. Come tudo que tá ali? Gente, tudo que tá flor. Não, olha. Essas flores são comestíveis. Que delícia. Olha isso, que lindo. Inclusive, esse é o chama beijo turco, né? O beijinho. Maria Sem Vergonha. Acho que a galera com... Pode comer, viu, galera? Maria Sem Vergonha é essência. E é gostoso? Que legal. É gostoso. Dá pra colocar ketchup? Ou são aquelas coisas que você tem que encher de tempero pra ficar passável? Olha pode, isso. Pode. E é engraçado que parece um prato gourmet. A galera fala, né? Você faz umas comidas gourmet. Cara, não é gourmet. Gente, maravilhoso. Não é gourmet. Maluco, você aqui em Sampa vende isso aí numa fortuna. R$35. Amiga, eu vou botar nossa. Você, sabe aonde? Faz um restaurante pra tu fazer disso. Vila Madalena. Tu vai ganhar uma grana. conta. Mas iria, né? Não, eu, tô, eu boto fé. Mas aí, tipo, a lógica da parada é outra lógica, tá ligado? É justamente eu não lucrar e falar, cara, não precisa pagar pra isso. R$100 num prato desse. Se quiser ficar rica com isso... Você tá fodendo rico, não tem problema, tá perdoado. Tô olhando pro rico, mano, tô te vendendo. E aí isso também tá alinhado com o lance das ervas que são de medicina também, né? Enfim. Olha só. Mas aí, no caso, eu tô falando só das... É medicina também, né? A gente come remédio, na real, né? Então. Cara, e eu acho que não tem nada mais perifa do que você se virar com o que você tem, tá ligado? Você, como a gente tava falando da Perifacom agora há pouco também, que aconteceu recentemente. Cara, ela é justamente isso. Você fazer na perifa aquilo que você quer fazer que você nunca teve, que você não tem acesso por X dinheiros, por X custos, e você realiza aquilo ali. Cara, isso é magia pura, né? Você pegar uma parada que você gosta, você manifesta aquilo na realidade e quer fazer melhor. Porque o que você está fazendo? Você quer manter uma continuidade. Você não quer que ela acabe naquele evento, que ela seja um ponto isolado. Sim. Você quer que ela seja algo que modifique aquele lugar. E modificar a realidade é magia pura, entende? Então, eu posso já prever algum ouvinte que chegou até aqui e fez assim... Mas eles não falaram muito de magia. Falou muito de magia, teu cu, cuzão. Porque mudar a realidade, você interferir naquilo que você tá construindo, ela é a forma mais básica de magia periférica que a gente tem. E o conceito de magia que eu mais tenho trabalhado ultimamente é a criação de significado pessoal. Sim, isso é importante. E se o que vocês estão fazendo não é criação de significado, não sei o que é. Nada mais é. E aconselho, inclusive, Guy Debord. Eu já nunca comi isso aí, não. Não. Ele ia gostar. Dá pra colocar ketchup? Dá. A pergunta do Andrei sempre é. Mas dá pra colocar ketchup em tudo? Eu não tenho esse preconceito. Ketchup, não. Muito inclusive obrigada, na pizza Nanda. Também. Ah, olha lá, você muito arranjou obrigada. Um amigo. E é biscoito. Eu sou paulista e é biscoito. Tá certo. Sinto muito. Nossa senhora, que pessoa maravilhosa. Seja bem-vinda. Eu vou ser odiada, né? A paulista mais odiada. Seja bem-vinda à mesa fixa do Magicando. Lívia, tá demitida. Não brinca com isso. Não brinca com o meu coraçãozinho. Não brinca. Põe o grola pra fora. Tá nem aqui pra se defender. Muito bom. Tô com uma dúvida aqui. Magia prática, né? Tá. Você tem, principalmente quando o pessoal fala da baixa magia... Tem exemplo pra caralho. É que pra quem não sabe, a gente já não acabou introduzindo, mas você é de periferia, né, Kelly? Sim, sim. Eu morei em Mauá, no Zaira. Quem não conhece Zairão de Mauá. Aí eu fui pra um bairro mais legalzinho, que tinha uma feira na frente e um rio que enchia. Então ainda era mais legalzinho porque não era o Zaira. E da freira da que era difícil. Feira da frente era onde aquela senhora te ensinou, parou. Os mistérios da magia e do sexo. A senhora Parsons. Parsons, né? Parsons. Acho que era Parsons o nome dela. Ou Jack Parsons, que eu tô confundindo. É, acho que sim. Então, tinha isso. Mas, tipo, tem várias paradas. Teve uma coisa que não era uma... Se isso configurar crime, não fui eu. Foi um amigo meu. Tá? Então já fala. Um amigo já conta meu. Quem que seu amigo fez. Já vou contar. Foi o Márcio. Tinha uma... Foi o Márcio Kleber. O Márcio Kleber fez uma parada assim. Tinha uma instituição que ela era a perversão daquilo que ela deveria ser. Chama Igreja Católica Apostólica. Não. Era um centro espírita desgraçado. Era uma instituição que ela deveria ajudar e ela sacaneava. O povo brigava por salame. Assim, era muito louco. Tipo, ai, não vamos dar esse salame para os alunos porque é muito caro. Vamos comer ele no nosso almoço. Era nesse naipe, assim. Eu olhei e falei, que rapaz, porra. Rapaz, esse aí vai pra um brau direto. Vai mergulhar. Mano, eu fui chamado de Mago Negro por anos ali. Eu achava maravilhoso porque tinha o Mago Negro. O Yu-Gi-Oh! E eu trabalhei lá e tal, um tempinho. Aliás, o Marcos Kleber trabalhou lá, eu não conheço esse lugar. Márcio Kleber. E eu lembro que tava muito problemático, tava tendo várias questões, assim, né? E aí, uma garrafa, tudo que é de ruim que você encontrar no caminho da tua casa até o trabalho. Gasolina? Não precisou. Você vai lá, você bota... É porque a magia não precisa ser mágica, pode ser só um enrosco, mas que também é mágico. Resto de vespeiro, cocô de gato que você achou pelo caminho. Eu ia falar, cocô de gato. É fantástico. Cocô de gato que você achou pelo caminho. Fogo é bom. Querosene, se você achar, você bota no meio também. Mas a querosene ela vai limpar um pouco o cheiro, então não, o legal é deixar pesado. Folha de resto, corpo de pequenos animais atropelados ou que não tem como ali, já estão em decomposições. Restos de tranqueiras, pregos enferrujados, uma galera dentro de uma garrafinha. Bituca de cigarro, não coloquei, mas era uma boa. Tudo que você achou pelo caminho ali, que é os dejetos, aquilo que você não gosta. É, alguma edição da DC Comics. A sobra... O vértigo é outra coisa, né? Vértigo hostilidade. É outra coisa. Ah, brigar aqui. O corte do Zack Snyder. Do Super-Homem. Você joga ali todos os dejetos daquilo que a sua comunidade está produzindo. Aqueles dejetos da comunidade que local ali. A bituca de cigarro não é a sua colega, é aquela que você achou no chão. Não, é os dejetos que aquela comunidade não está se agradando. Você passa bonitinho. Rejeitos, né? Pega uma velinha, os rejeitos. Você pega uma velinha preta, dá aquela queimada na boca, uma rolinha, coloca a vela em cima, acende e deixa uma plaquinha. Estou amaldiçoando essa instituição. O alvo não são as pessoas, exceto aqueles que são problemáticos e estão atrapalhando o local. Coloca lá bonitinho e... Gente, olha o que eu achei aqui na porta. Alguém colocou. O que será que é isso aqui? Esse Márcio Kleber... Eu consigo ver ele fazer isso. O que será que é isso aqui? Sério, assim, sim. E eu ainda meti, eu ainda olhei e falei assim, não, quem, gente... Você? Não, você estava visitando. Eu tava lá. Márcio, não, o Márcio Kleber é. Colocou na onde eu trabalho. Não, na onde ele trabalhava eu visitei. Entendi, não, entendi. Caralho, tá bom. Vocês entenderam. E aí eu lembro que o Márcio Kleber olhou e falou assim, nossa, isso aqui... Gente, vocês vão acreditar nisso não, né? Isso aqui, não precisa acreditar aí. Todo mundo... Ah, a gente não sei se vai dar. Ah, não sei o que, não sei o que. Descobriram alguns problemas legais na instituição. E ela teve que suspender uma parte das atividades que ela estava executando que estava errada. Pra você ter uma ideia, onde estava executando bem, elas fecharam porque estava executando muito bem. E o outro núcleo estava colocando sombra no núcleo principal, que não estava atendendo direito, que tinha vários problemas. Todas as crianças foram remanejadas para locais melhores depois disso, e o lugar não existe mais. Caramba. Olha aí. Show. Fatality. Então, ou seja, amaldiçoe as suas instituições de ódio. Seu emprego tá uma merda. Mostrou elas por dentro. Olha, eu achei o seu ainda bem elaborado, porque... Na verdade, assim, foi um dia catando coisa na rua, tá, gente? Parece bonito o que falou. Isso é uma peregrinação xamânica, se você quiser chamar assim. É, houve um dia que eu não tinha material pra nada. Não tinha vela, não tinha nada. Não tinha vinho. E eu tinha o quê? Papel e um lápis. Eu queria banir algumas pessoas da minha vida. Então eu fiz do modo que todo mundo conhece. Escreve o nomezinho da pessoa e coloca no congelador. Foi o que eu fiz. E funcionou. Realmente as pessoas... Eu mesma, né? Não acreditava, né, essa coisa de colocar o nome no congelador. Até parece, né? Talvez a minha energia naquele momento de querer banir tanto aquela galera... Também, né? Deu aquela sustância. O ódio é bom. A intenção, né? Raiva é bom. E também... Ódio saudável. Já utilizei terra morta, aquela terra que não dá mais. Cara, tem tava lá jogada, terra morta. Coloquei ali uma galera e foi isso. Vinícius, eu e terra de cemitério. Desenha o símbolo do The Diplet. Não há nada mais... Não deu mais sinal de vida, não? Nunca mais. Porque não tem mais vida. Nunca mais ouvi falar, colega. Nunca mais chegou em mim nenhuma notícia. Você checou o obituário? Não chequei, mas eu posso dar uma olhada. Não, pode... Mas nunca mais vi. Tá ótimo. Foi maravilhoso. Potinho de plástico, descartável, terra de cemitério e mijo. Ah, beleza. Adotado. Louco, gostei muito dessa daí. Adotado, cara. E é simples, você faz um dia. E eu acho um dos problemas que a gente tem com comunidades também é pessoas problemáticas dentro dos núcleos comunitários. Acontece muito. Né? As vizinhas problemáticas, uma galera. Então acho que essa hoje é muito útil. Sério? Então já aprendemos aqui como amaldiçoar instituições, né? Como afastar pessoas problemáticas do seu núcleo de comunidade, como matá-las. Né? Pelo menos hipoteticamente. Hipoteticamente. E pelo menos pra você. Simbolicamente. Que é mais legal do que de verdade. Porque de verdade dá trabalho. E é crime. Não, meio que é crime, né? Mesmo, é bom meio lembrar. Meio que bota a gente preso. Tem dificuldades com essas questões do que não. Porque é crime, às vezes. E o Marcos Kleber tem dificuldade. Márcio Kleber tem. Agora vamos ver o que a Nanda nos ensinará. Eu tô frustrada porque eu não consigo me lembrar de nada emblemático. Porque, assim, a parada é tão cotidiana, é tão do dia a dia, que não, né, tem nada, assim, extraordinário que eu tenha feito ali de pronto com pouco recurso. É tudo com pouco recurso, saca? Tipo, o pouco recurso é a condição, né? E, não sei, eu acho que... Eu não vou explicar necessariamente o que aconteceu, mas, gente, saliva. Cuspe, cara. Uhum. Tá ali na sua boca, é seu, e, tipo, dá pra fazer muita coisa com aquilo. A Lívia está. A Lívia deve adorar cuspir nas pessoas, porque ela tá balindo. Pode ser isso também. Pode ser isso também. Ela tá balindo. Pode ser. Se eu falar também que a Marvel não tem clássico mais uma vez. Lá rolar um jornalismo aqui. Eu sempre lembro daquela fala do Nazi no episódio do Ifá. É aquela fala do Nazi no episódio do Ifá, que ele fala assim: cara, não existe nada pior do que a palavra, velho. Se tu joga uma maldição em alguém, não dá pra voltar. Vídeo praga de mãe, né? Já pensou? Dá uma dessa e ainda cospe. Já aconteceu uma parada bizarra na periferia? Vocês viram acontecer? Tipo, apareceu... O bode em pé. Que vocês sobrenatural, saibam, que você fala? Super sobrenatural, assim. Supernatural. Que vocês... Olha, eu não sei se é a região que eu moro, mas rola de aparecer umas entidades, assim. É porque a minha mãe, ela é médium, né? Então ela vê mais do que eu. Então ela... Um dia tava na varanda, ela: filha, você não tá vendo aquele homem de preto ali? É o mãe. Mãe, para com isso. Mãe, vamos dormir, mãe. Aquelas que é bruxa, mas putz, meu Deus. Sou bruxa, mas horário comercial. Das 8 às 6. Passou disso, eu tô só querendo descansar. Sombra, vulto, putz, não. Então, eu acho que a periferia tem uma parada mística, assim, pelo menos lá onde eu moro, porque é um bairro bem antigo, sabe, bem de um histórico aí, de fazendeiros, etc. Onde eu moro é um lugar complexo pra... Tem muita questão não resolvida. Cara, Suzano, na região que eu moro, uma região chamada Palmeiras, acho que eu já dei informações demais, inclusive. Mas é grande, Palmeiras é grande. É grande, então tá tudo bem. Ela foi uma região de troca de escravos, de venda de escravos. Foi uma região. Tem um cemitério indígena embaixo da pista. Tem a pista, tá ligado? Tem umas paradas ali que é meio. Foi. Diz a lenda que existe um documento num determinado órgão público, que já foi um órgão de repressão policial, que fala que existia um lugar na região que pode ter sido utilizado para práticas não bem vistas pelo Estado. E corpos sumiram. Pessoas pode iam ser, até lá. Desova. Pode ser. Pessoas iam até lá e não voltavam, né? Nesse caso, a prática era bem vista pelo Estado. Não, porque o Estado fingia que. Tinha uma frase fantástica. Inclusive, tá no, o Paulo Coelho, na descrição dele sobre a tortura que ele sofreu, que aparecia um cara e falou: a partir desse momento, o Estado brasileiro não se responsabiliza por nada que acontece com você, o senhor está em boa condição. Aí você saía do lugar. E aí alguém que era supra-Estado aparecia para resolver suas questões. Apesar do presidente reconhecer isso em documento, que eram práticas que eram benquistas pelo federal, né, pelo poder federal. Mas os poderes municipais locais dizem que não acontecia. O federal dizia que podia acontecer e os locais diziam que nunca aconteceu. Que ali naquela região tinha sumiço de pessoas que iam levadas para lá e nunca apareciam. Né? Então é um local desgraçado para muitas coisas, assim. Naquele pedaço específico. Inclusive, eu já até contei que um dia uma projeção astral por cima do lugar, assim, era uma coisa que eu não tenho interesse em voltar, né? Que tinha umas paradas bizarras. Eu sei que existem camadas, né? Tem locais que tá mais bacana e tal. Mas é um local difícil. Então, tem fora as histórias de lobisomem, de outras paradas, porque é uma região rural, né? É uma região agrícola. É, né? Você falou desse lance da viagem astral do sonho. O lugar onde eu moro é muito complicado também. Porque além de ser esse híbrido de quebrada com zona rural, eu moro numa biqueira. Não vou falar o bairro. Moro numa biqueira. É bem complicado, né? Porque é um rolê pesado. Já rolou esse rolê corpus nos matos, enfim. E... eu não tenho essa mediunidade de ver coisas, né? Ainda bem, enquanto, né? Acordada. Morar sozinha no mato, ainda acordada, mas em sonho é bem complicado, assim, quando eu tô... As poucas vezes em que eu tive uma visão panorâmica do lugar ou dos lugares que compõem aquele lugar, é bem pesado, assim, é bem complicado. Mas porque existem camadas, né, cara? A gente fala periferia, parece que é um lugar largado, mas não, porra, a periferia tem esse nome por estar periférico a periferia a algum lugar. É plural, né? São várias periferias, vários tipos existe de periferia. Existe a periferia da periferia, existem criações ali dentro, existe uma área central, então estamos simplificando pra... Não é bem a geografia também, né? É o contexto socioeconômico que é outra parada, é outra parada. É doido, cara. Você que mora na periferia, mande histórias. Em relação ao centro, tem uma periferia chiquetésima chamada Anália Franco, velho. Sim. Em relação ao centro e à periferia. Sim, sim. A própria região ali do Campos Elíseos, né? Dos Champs-Élysées, que é bem complicado, né, cara? Ah, é? Você é complicado? Tá... Sim, você tá do lado da... Você, pessoa que mora lá. Tá do lado da... tá do lado da Cracolândia, né? Que se tornou uma periferia, cara, que já tentaram tirar e ninguém resolve. É uma periferia central, né? Tá na gema. Total. É, e recentemente teve o Dória fazendo merda. Pra variar, ele gosta de fazer merda na Cracolândia, né? Ele acorda de manhã e fala, hoje vou fazer merda na região da Cracolândia. Então é bem complexo também. Dicas que vocês podem dar, meninas, para quem está na periferia. A pessoa não tem os R$530, não é mesmo? Para dar no livro, enfim, ou ela às vezes se sente meio, pô, será que eu vou conseguir fazer isso aqui solitariamente? O que vocês podem me dizer? E eu acrescento uma parada, se me permitir. O que que a questão mágica ajudaram vocês a não ficar só na periferia? Porque um dos problemas da periferia é quando você tá só lá, né? Quando você não conhece outro mundo. Se você escolhe estar lá, beleza. Mas é aquela questão de fazer escolhas. Então, porque vocês, não vou dizer transcenderam, porque não é isso. A gente ainda tá lá, a gente ainda mora lá. Mas vocês não se limitam àquilo que foi dado. Tem algum papel da magia nisso também? Que dica que você pode dar pra aquele que tá agora e se sente ali travado? Eu acredito que se você tem um mínimo de curiosidade, o mínimo que seja, alimenta essa curiosidade. Porque é a partir disso que você começa a querer estudar, conhecer. Seja através, às vezes, de entender ervas. Ou começar entendendo entidades, guias, que de alguma forma, né, você tem o contato. Ou através de cristais. Enfim, tudo vai levando você pra bruxaria, pra magia. Então alimenta essa sua curiosidade, sabe? E não se deixar levar, porque as pessoas vão sim questionar, as pessoas vão te testar, dizer que o que você faz não é de verdade, não tem efeito, não se deixar influenciar por isso, né? Por essas vibraçõezinhas ruins. Pô, eu acho que tem que começar, cara. É tentativa e erro, na verdade, né? Você não vai já, né, ser um magão da porra. Lógico, de, é isso em mim, de começo. Não é um magista. Não desista. Bom, né? E se de repente não se identificou, como foi o meu caso, com o que tinha ali de estereótipo acessível pra você de magia, tenta outras coisas, experimenta. Na medida do possível do que você puder vislumbrar de outras possibilidades, consuma. Baixa PDF mesmo, compre um grupo, um livro com seus amigos, divide, leiam todos vocês. Sebo também, procurem sebo. Monte uma biblioteca comunitária de bruxaria e deixa o povo acessar. Isso é um plano ótimo pra gente desenrolar, hein, amigo? Cara, estou pensando dentro da escola. Seria incrível. Será que você consegue? Tô dentro já. Você nem me chamou, já tô dentro. A escola é minha. Pode. E é isso, cara. Eu acho que autonomia é a palavra. Vai. Busque, né, autonomia. Tem autonomia, que é uma coisa que, pelo menos no contexto em que a gente tá e que a gente vem, é tirado da gente, ou tentado tirar da gente o tempo todo, né? É. E a resistência mesmo. Sim. Total. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, a essa mesa maravilhosa, essas duas convidadas incríveis. Que programão, hein? Já quero outros programas, já. Outros programas? Com as convidadas. Com as convidadas? Ah, mas uma delas, inclusive, já tá no elenco fixo. Ah, eu acho legal que o Andrei demitiu a Lívia. Não brinca com isso, cara. Não brinca com isso. E detalhe, o Andrei demitiu a Lívia na casa dela. Do ela podcast tá que assim, ela é fundadora. Detalhes. Meros detalhes. Então, é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E eu acho que o No Bode, praise the sun pra todos vocês. Tchau. Ouçam o CD novo do Marcelo D2. Tá legal. Eu vi um aluno meu que não tem perna, tacando a perna na casa, na cabeça do outro. Que isso? Perna. Como assim? Tirou prótese? Eles correram. Aí, pluk! E caralho! Tirou e maravilhoso. Tá, eu falei, caralho! Tá me zoando, professor. Lutando com as armas que tenho. Vamos começar, gente? Ai, não sei. Isso. Lívia, tá pronto? Ai! Tá todo mundo aqui falando sim! Tá chutando legal? Um beijo. Beijos. 24 pessoas que estão online. Caralho, mano, pra quê? Deixa eu ver. Obrigado. Vai viver, seus filhos da puta. Conhece a Destino da História? Tem uma galera que tá indo pra lá, hein? Uma galera aí que cedo à tarde cai lá. É. Vou mudar meu nome. Dom Andrei de Fernandes. Dom Andrei. Classudo. De Fernandes. Mas você tem. Você é cardeal, alguma coisa assim? Sim. Ah, tá. Dom Vinícius de Ferreira fica bom. Agora Dom Marcos de Keller fica uma bosta. De Dom Marcos de Vinícius. De Keller. Dom Marcos Dias. Aí melhor, né?